gas, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. A sua luzinha verde azulada que iluminava minha janela, tua almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Do bonde aberto no carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, seu amor.